você dança com o DJ Sidney Ferreira, que comanda a galera. Manda 007. A Rocha, volume 4. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica, pior que tá não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou, o rádio do boteco alguém ligou, pra piorar a nossa música tocou, e coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha a conta e me pede um táxi, que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? A culpa é do radinho do seu Zé. Banda 007, canto do primo. Bruninho do comércio, esse é moral. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica, pior que tá não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou, o rádio do boteco alguém ligou, pra piorar a nossa música tocou, e coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha a conta e me pede um táxi, que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja. Tadinho do seu Zé. Manda 007. DJ Sidney Ferreira. A gente se liga em você. Rasgue minhas fotos, rasgue minhas roupas e apague as lembranças do seu coração. Eu sei que a saudade vai chamar meu nome. Yeah. Suas fotos, rasgo suas roupas, sim. Suas lembranças, vivo na solidão. Mas com você parece que não tenho ninguém, ninguém. Eu te peço perdão, não foi minha intenção magoar todos os teus sentimentos. Você nem quis saber e desapareceu. Aqui ficaram marcas e o meu lamento. Eu te peço perdão, não foi minha intenção magoar todos os teus sentimentos. Você nem quis saber e desapareceu. Aqui ficaram marcas e o meu lamento. No magnético light eu vou te procurar, com DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual. No magnético light eu vou te DJs Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual. Bruninho do Comércio e galera GDC. Banda 007. Canto do Primo. Rasgue minhas fotos, rasgue minhas roupas e apague as lembranças do seu coração. Eu sei que a saudade vai chamar meu nome. Yeah. Rasgo suas fotos, rasgo suas roupas, sim. Suas lembranças, vivo na solidão. Mas com você parece que não tenho ninguém, ninguém. Eu te peço perdão, não foi minha intenção magoar todos os teus sentimentos. Você nem quis saber e desapareceu. Aqui ficaram marcas e o meu lamento. Eu te peço perdão, não foi minha intenção magoar todos os teus sentimentos. Você nem quis saber e desapareceu. Aqui te ficaram marcas e o meu lamento. No Magnético Light eu vou te procurar com DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual. No Magnético Light eu vou te DJ Sidney Ferreira, arrepiando. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz respirei aliviado. Prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. Banda Kene, Canto do Primo. Prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. Se beber hoje fosse a minha única opção, pra pôr um curativo no meu coração, até te esqueceria por 5 minutos, mas não pra sempre. É a primeira vez que eu vou sair sozinho, e o banco do carona hoje tá tão vazio, até bato saudade do seu mau humor. E quando me chamava de amor, respeitei a sua decisão. Quando a gente terminou, meu coração não aguentou, juro. Mas foi só te ver, caiu a ficha do quanto eu te quero. Que recaída, eu tô falando sério. Parei, pensei e não me segurei. Olhei de novo na estaca zero. Caiu a ficha do quanto eu te quero. Que recaída, eu tô falando sério. Parei, pensei e não me segurei. Olhei de novo na estaca zero. Romeu, a voz que apaixona. Nath Rabelo, A Rocha, volume 4. Se beber, hoje fosse a minha única opção, pra pôr um curativo no meu coração. Até te esqueceria por 5 minutos, mas não pra sempre. É a primeira vez que eu vou sair sozinha, e o banco do carona hoje tá tão vazio, até bateu saudade do seu mau humor. E quando me chamava de amor, respeitei a sua decisão. Quando a gente terminou, meu coração não aguentou, juro. Mas foi só te ver, caiu a ficha do quanto eu te quero. E recaída, tô falando sério. Parei, pensei e não me segurei. Olhei de novo na estaca zero. Caiu a ficha do quanto eu te quero. E recaída, eu tô falando sério. Parei, pensei e não me segurei. Uma viagem no melhor do Arrocha. Tocados, tocados por quem entende do assunto. DJ Sidney Ferreira. Escondi meus sentimentos, não queria novamente o amor. Mas no magnético light me entreguei a teus olhares e aos teus sorrisos. Com Pedrinho Virtual e DJ Sidney Ferreira a tocar, a tocar. E vi na roleta russa o cupido aquela noite. Sucesso, a FM Produções. DJ Sidney Ferreira. É adrenalina máxima. Escondi meus sentimentos, não queria novamente o amor. Mas no magnético light me entreguei a teus olhares e aos teus sorrisos. Com Pedrinho Virtual e DJ Sidney Ferreira a tocar, a tocar. Vi na roleta russa o cupido aquela noite e sim, se aproveitou. Como lindo sonho foi aquela noite, amor. Como tira queima roupa, ele me acertou. Perdi e tempo de que nada tive que ceder esta paixão. Volume 4. DJ Sidney Ferreira, só as balas do momento. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você, por você. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Seus

Sidney Ferreira, o DJ da seleção musical perfeita. Wagner Ribeiro, a voz romântica do Pará. Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais. Se um perfume me recordar, troque de marcar, não use mais. Já que me tocou por um outro alguém, substituir é o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar e te deixa louca de saudade, louca de saudade, o coração vai me desejar e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então se vai poder trocar de coração. A voz romântica do Pará. Se algum lugar me lembrar, troque de rota, não passe lá. Se um filme me recordar, troque o canal, é só desligar. Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar e te deixa louca de saudade, o coração vai me desejar e te deixa louca de saudade, eu quero ver então se vai poder trocar, eu quero ver então se vai poder trocar de coração. Mas quando o coração não me enxergar e te deixa louca de saudade, o coração vai me desejar e te deixa louca de saudade, eu quero ver então se vai poder trocar, eu quero ver então se vai poder trocar de coração. De novo, eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo, só pra você deixar de besteira, só pra você deixar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Agora é Nildo Matos, é Banda Vírus Musical. Banda Vírus Musical. DJ Sidney Ferreira, e como é garoto? Baby, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curte, se duvidar, curto de novo, só pra você deixar de besteira, só pra você deixar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. distância e não quero disfarçar. Banda 007. Aqui é DJ Sidney. Meus olhos procuram por você, por onde você está? Estou sofrendo, tentando te esquecer. Você me fez chorar. Acredite, é verdade, eu vou contar. A saudade me fez mudar. Aposta tudo me faz sentir o medo. Não domino os meus desejos. Dá medo te amar. Dá medo. Os meus olhos procuram por você, por onde você está? Estou sofrendo, tentando te esquecer. Você me fez chorar. Acredite, é verdade, eu vou contar. A saudade me fez mudar. Aposta tudo me faz sentir o medo. Não domino os meus desejos. Dá medo te amar. Dá medo. Vem dizer que não me ama e não me quer em sua cama. E se eu marcar, você não vai me encontrar. Alô, DJ Sidney Ferreira! Acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois me assobra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cega, apaixonada, tava enlouquecendo. Não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam: você é maluco, pirado, fingido. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com seus amigos. É verdade que todos diziam: você é maluco, pirado, fingido. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com seus amigos. Asas do amor. Bruninho do comércio, esse é moral. Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois me assobra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cega, apaixonada, tava enlouquecendo. Não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam: você é maluco. DJ Sidney, tocando o que a galera gosta de dançar. É a Rocha, volume 4. Não queira ser segunda opção na vida de um homem, amiga. Se ele não te assume é porque ele não tem só você. Já não sei mais o que faço. Comigo está dando errado o amor. Então vamos sair com a galera do comércio se distrair. Quem sabe não é lá que você encontra um novo amor, um amor que acabe essa dor. Então eu vou sair com a galera do comércio me distrair, reacender a chama aqui dentro de mim, e dele eu não vou lembrar. Banda Louca Tentação, tocando a sofrência do Pará. Banda Capricho, Capricho. Ser segunda opção na vida de um homem, amiga. Se ele não te assume é porque ele não tem só você. Já não sei mais o que faço. Comigo está dando errado o amor. Então vamos sair com a galera do comércio se distrair. Quem sabe não é lá que você encontra um novo amor, um amor que acabe essa dor. Então eu vou sair com a galera do comércio me distrair, reacender a chama aqui dentro de mim, e dele eu não vou lembrar. Então vamos sair com a galera do comércio se distrair. Quem sabe não é lá que você encontra um novo amor, um amor que acabe essa dor. Então eu vou sair com a galera do comércio me distrair, reacender a chama aqui dentro de mim, e dele eu não vou ler. Alô, DJ Sidney Ferreira! Banda Capricho. Eu gosto quando me chama de amor, quando me convida pra deitar e fica embaixo do cobertor, esperando pra gente se amar. O seu beijo combina com o meu corpo se encaixa bem no seu. A gente se entrega de coração, o destino que nos escolheu. Só as suas mãos a mim me enlouquecer. Aperta meu desejo, me faz te querer. E faz de mim o seu refém. Igual você não tem ninguém. Eu gosto assim. A gente faz tudo que tem direito. Me deixa assim, sem reação. E você nunca diz que não. Eu gosto assim. E a gente se entrega, esquece da hora. Canto do Primo. Banda Capricho, Capricho. Branquito Produções. O seu beijo combina com o meu corpo se encaixa bem no seu. A gente se entrega de coração, o destino que nos escolheu. Só as suas mãos a mim me enlouquecer. Esperta meu desejo, me faz te querer. E faz de mim o seu refém. Igual você não tem ninguém. Eu gosto assim. A gente faz tudo que tem direito. Assim, sem reação. E você nunca diz que não. Eu gosto assim. E a gente se entrega, esquece da hora. E faz de mim o seu refém. Igual você não tem ninguém. Eu gosto assim. É Sidney Ferreira detonando só as balas. estamos distantes. Não sei se o nosso amor será como antes. Precisamos tentar conciliar nossas teimosias. Ou puras decisões e orgulhos. Nenhum dos lados quer sair perdendo. Nossos corpos são como dois ímãs. Acabamos voltando. Digo que eu amo. Acende logo o fogo da paixão, pois não temos muito tempo a perder. Diga se sou especial na sua vida. Deve ser besteiras do meu coração. Simplesmente não decides, não tem solução. Quero ser só sua. Diga especial na sua vida. Deve ser besteiras do meu coração. Simplesmente não decides, não tem solução. Quero ser só sua. Cleomar Rodrigues. Há quanto tempo estamos distantes? Não sei se o nosso amor será como antes. Precisamos tentar conciliar nossas teimosias. Ou puras decisões e orgulhos. Nenhum dos lados quer sair perdendo. Nossos corpos são como dois ímãs. Acabamos voltando. Digo que eu amo. E acende logo o fogo da paixão. Pois não temos muito tempo a perder. Diga se sou especial na sua vida. Deve ser besteiras do meu coração. Simplesmente não decides, não tem solução. Quero ser só sua. Diga se sou especial na sua vida. Deve ser besteiras do meu coração. Simplesmente não decides, não tem solução. Quero ser só sua. Diga se sou especial na sua vida. Deve ser besteiras do meu coração. Simplesmente não decides, não tem solução. DJ Sidney Ferreira. Sidney Ferreira. Detonando todas. Romeu. A voz de apaixonar. Abre a porta, amor, que eu vim para. Eu trouxe um buquê de flores, aliança e um bom vinho pra te falar. Essa noite eu reservei algo especial. Algo especial. Hoje eu vou te levar pra curtir o Mineirão, o trem digital. Um amor pro Mineirão, o trem digital. Tá saudade com DJ André Maquinão e DJ Dalton. Vou me declarar meu amor. Um amor pro Mineirão, o trem digital. Tá saudade com DJ André Maquinão. Vou me declarar meu amor. Romeu, a voz de apaixonar. Abre a porta, amor, que eu vim paz. Eu trouxe um buquê de flores, aliança e um bom vinho pra te falar. Essa noite eu reservei algo especial. Algo especial. Hoje eu vou te levar pra curtir o Mineirão, o trem digital. Um amor pro Mineirão, o trem digital. Tá saudade com DJ André Maquinão e DJ Dalton. Me declarar meu amor. É DJ Sidney Ferreira. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho, boca de cantor. Sempre quando chega a noite, estrelas vêm iluminar e me fazem sonhar, imaginar você aqui. Preciso de você só pra me guiar. Estrela, não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar. Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão. Virar constelação no seu coração. No Magnetic Light, eu quero te amar e dizer amor, o quanto eu te amo e não vivo sem você. DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual, embalando a nossa paixão. Você está ligado com Bruninho do Comércio, a marca do sucesso. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho, boca de cantor. Minha estrela, não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar. Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão. Virar constelação no seu coração. Eu quero te amar e te dizer amor. Eu não sei o que você viu em mim que te fez enlouquecer. Eu só sei, foi bem melhor assim. Por você me apaixonei. Sidney Ferreira, o DJ que detona. Comemorar o nosso dia. cantar a luz de velas e pra comemorar o nosso dia. Uma rosa amarela. Hoje faz 3 anos que eu te conheci. Veio dos meus sonhos, como eu tanto pedi. Hoje faz 3 anos que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Hoje faz 3 anos que eu te conheci. Veio dos meus sonhos, como eu tanto pedi. Hoje faz 3 anos. Alô, alô, Sidney Ferreira. Olha aí, mete ficha, arrebenta, garoto. Manga Mega Pop Show. Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco, se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco, pior que eu nem sou de onda. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra fazer o cabelo, pior que eu nem sou tão vaidosa. Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado, mas aconteceu, foi mais forte que eu e você. Aí eu disse, quer que eu faça um café ou faça a minha vida se encaixar na sua? Aqui mesmo na rua era pra ser agora. Quando é pra acontecer, tem dia, lugar, tem hora. Mega Pop Show. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra fazer o cabelo, eu que eu nem sou tão vaidosa. Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado, mas aconteceu, foi mais forte que eu e você. Aí eu disse, quer que eu faça um café ou faça a minha vida se encaixar na sua? Emocionando todo mundo! Windows Models. Em todo o Brasil. Sidney Ferreira, detonando. Banda Ponte da Sofrência. Me diz por que tá estragando tudo com esse assunto agora. Isso não é hora. Quer saber o que? Se a verdade vai doer, você já sabe a resposta e parece que gosta. Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado, mas não funciona assim com o coração. Eu poderia ter falado não. O nosso pouco tempo é tão contado, não tem por que procurar o culpado. Vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Nunca mais eu volto lá. Banda Ponte da Sofrência. O nosso pouco tempo é tão contado, não tem por que procurar o culpado. Vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. DJ Sidney, esse sim faz a festa, faz a festa. Jorge Moraes e companhia. Encontrei uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos. Nossas vidas em minhas mãos agora, pra cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar, e um apuro meu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Jorge Moraes e companhia. Em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar, e um apuro meu vou ter que colar. Adoro seus defeitos e amo esse seu jeito. Carente com ciúme, pra mim parece perfeito. Sua pele macia, sorriso e alegria em uma só pessoa, na mais perfeita harmonia. Isso é você, isso é você pra mim. Então vem cá, meu bem, vem me dar um cheiro. Então vem cá matar esse desejo. Tá na cara que vazio, sem você é a estrada sem sentido. Viagem sem rumo, tudo está perdido. Amor mal resolvido. Tá na cara que eu sem você é abelha sem mel, o sol sem a lua, estrela sem céu, uma noiva sem véu. Isso sou eu sem você. Angélica Chavalier, a voz que a massa conhece. Paulo Lima e Nick Produções, é pra valer. Isso é você, isso é você pra mim. Então vem cá, meu bem, vem me dar um cheiro. Então vem cá matar esse desejo. Tá na cara que eu sem você é a estrada sem sentido. Viagem sem rumo, tudo está perdido. Amor mal resolvido. Tá na cara que eu sem você é abelha sem mel, o sol sem a lua, estrela sem céu, uma noiva sem véu. Tá na cara que eu sem você é estrada sem sentido. Viagem sem rumo, tudo está perdido. Junto, aí ela desconta em todo mundo e não enxerga que é culpada se esse amor não foi além. É só porque não é amor, não é problema de ninguém. Eu queria dizer pra ela que ela é nova, inteligente, tem tudo pela frente, merece ser feliz como a gente. Mas ela tá fazendo diferente. Superar não é tão fácil, mas se torna necessário. E por questão de honra, se eu fosse você, deixava isso enterrado. Você tem que seguir em frente. Não tô jogando na sua cara não, não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz, porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. Não tô jogando na sua cara não, não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz, porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. Então se ame mais, não é culpa minha se ele não quer mais. Alô, Sidney Ferreira, mano, arrebenta! Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Nick Produções, uma parceria de sucesso. Ela não suporta a gente junto, aí ela desconta em todo mundo e não enxerga que é culpada se esse amor não foi além. É só porque não é amor, não é problema de ninguém. Eu queria dizer pra ela que ela é nova, inteligente, tem tudo pela frente, merece ser feliz como a gente. Mas ela tá fazendo diferente. Superar não é tão fácil, mas se torna necessário. E por questão de honra, se eu fosse você, deixava isso enterrado. Você tem que seguir em frente. Não tô jogando na sua cara não, não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz, porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. Não tô jogando na sua cara não, não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz, porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. DJ Sidney Ferreira, o DJ que arrebenta. Outra vez me humilho implorando seu amor, e com um sorriso sem graça que você deixou, ao invés de me alegrar, aumenta minha dor. Dói, dói, dói. Juro que fica sem você eu não serei capaz. Agora eu te peço, pense um pouco mais. A nossa relação não pode se acabar. Canto do Primo. Canal CDs de Melody. Bruninho do Comércio, esse é moral. Outra vez me humilho implorando seu amor. E com um sorriso sem graça que você deixou, ao invés de me alegrar, aumenta minha dor. Dói, dói, dói. Tudo que fica sem você eu não serei capaz. Agora eu te peço, pense um pouco mais. A nossa relação não pode se acabar, porque dói. Você tem ele, DJ Sidney, pra sua festa ficar ainda melhor. Essa noite tá marcada pra gente se encontrar e que loucura. Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar, a luz da lua. Não vejo a hora do ponteiro do relógio, marca 22 horas. Já não aguento mais esse desejo incontrolado. Eu quero logo amor, não demora. Sei que você pira com DJ Fabrício incomparável. Chega, chora, chega, chora. Vou beijando sua boca, fica louca de vontade. Chega, chora, chega, chora. Sei que você pira com DJ Fabrício incomparável. Chega, chora, chega, chora. Nem termina, já me diz que tá gostoso. Chega, chora, chega, chora. Banda Charada, o segredo foi descoberto. E Daniel das Produções de Curuçá. Essa noite tá marcada pra gente se encontrar. E que loucura. Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar, a luz da lua. Não vejo a hora do ponteiro do relógio, marca 22 horas. Já não aguento mais esse desejo incontrolado. Eu quero logo amor, não demora. Sei que você pira com DJ Fabrício incomparável. Chega, chora, chega, chora. Vou beijando sua... Sidney Ferreira, o DJ da galera. DJ da galera, que toca só sucesso, só sucesso. Sinto falta de você, amor. Olha, eu sei que já faz tanto tempo. Quanta saudade. Pena que tudo acabou. Recordações, tantos sonhos que passaram, tantas lembranças, tantos momentos que marcaram. Volta pra casa, sempre foi o teu lugar. Amar. amigo Jaime Júnior e Nelsinho Rodrigues. Sinto falta de você, amor. Olha, eu sei que já faz tanto tempo. DJ Sidney Ferreira, tocando só as melhores pra você dançar. Walter Melo, Walter Melo, em meu coração. Os amores vêm e vão. Quando pude escolher, me cansei de perder. Não vai ser sempre assim. Não sou tão forte assim. Alguém vou encontrar. E assim sem esperar, o homem em mim vai então pedir. Me fala de amor. Me faz ser feliz. Porque assim que eu sou, ah, eu preciso dizer que o homem mim precisa de uma mulher que é você. Walter Melo, Walter Melo, quando o mundo for demais, a lua frio, o sol fugaz. Se quiser se esconder, eu escondo você. O homem em mim vai então pedir. Me fala de amor. Me faz ser feliz. Porque assim que eu sou, ah, eu preciso dizer que o homem precisa de uma mulher que é você. Que é você. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.